Este é o Segurança Legal, episódio 127, gravado em 13 de junho de 2017. WhatsApp no STF. Neste episódio, conversamos com Diego Aranha e Paulo Renat sobre as suas participações na audiência pública do STF sobre o WhatsApp. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail, podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, pelo YouTube, youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes. Todos esses links você encontra no nosso site. Bem, então para ir direto ao resumo de notícias, vá para 16 minutos e 16 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 36 minutos e 25 segundos. Antes nós irmos para o contato dos ouvintes, É bom informar quem está nos escutando que nós estamos gravando um vídeo nesse momento, tá? Da gravação da abertura e da leitura dos contatos dos ouvintes, e vamos colocar esse vídeo no nosso canal no YouTube. Uhum. E mais importante que isso, ou seja, a ideia agora é só para dar uma... para o pessoal ver como é que a gente grava e tal, como é que é o processo. Uhum. Mas... E o que é mais importante ainda é que no sábado, neste sábado, das 19 horas às 20 sábado, horas... Sábado, dia 17 de junho. De 2017, se você ouvir esse episódio depois. Pela manhã, não vai... Não vai poder participar, pelo menos, mas vai poder ver a live. Vai poder ver depois. Então, nós vamos fazer uma live, então, no sábado, dia 17 de junho de 2017. Uhum. Tá? Que nós vamos comentar alguns assuntos desse episódio, inclusive, e alguns outros assuntos ali que a gente ia achar interessante naquele momento. E a ideia é a gente fazer uma primeira experiência de interação com os nossos ouvintes. Fazer uma live, então a coisa é ao vivo. Uhum. Quem estiver nos acompanhando, se tiver alguém nos acompanhando, né, parece que a gente esteja sozinho, mas eu peço para minha esposa entrar lá e fazer alguma pergunta para a gente. Os amigos lá. Os amigos e tal, para nos dar um apoio. Mas então, quem estiver nos acompanhando vai poder nos fazer perguntas ali, vai poder interagir diretamente conosco através do YouTube. O link nós vamos colocar no Twitter, vamos anunciar no Twitter o link um pouco antes de começar a live. E acho que a gente consegue colocar também rapidinho o link no próprio site, né, Guilherme? Sim, no Facebook também. A gente coloca no Face e no Twitter. A gente coloca no Twitter e no Face. Então a gente vai fazer essa live no dia 17 de junho de 2017, então neste sábado agora. Você deve estar ouvindo isso aqui na segunda-feira, provavelmente. Espero, né? Na segunda-feira não, desculpa, na sexta, quando a gente publica. Então amanhã, né, no sábado, das 19 horas até as 20 horas no máximo, vai ter uma live então do Segurança Legal, no canal do Segurança Legal no YouTube. É isso aí. Agora sim, vamos pro contato dos ouvintes. A primeira mensagem vem do Hold, ele colocou só aqui o primeiro nome dele, ou um apelido. O que diz o Hold? Mensagem por e-mail dele. Ele diz o seguinte, e ele mandou e-mail, viu? Usando o Proton Mail, né? Usando o protonmail.ch. Vamos lá. Ele diz o seguinte, bom dia, amigos. Bom dia, Hold. Muito bom seus podcasts. Vim aqui por meio do Hackincast, outro podcast muito bom mesmo, bem explicado, debates interessantes. Não parem, o Brasil precisa de podcast assim como o de vocês. Opa, nossa, tanto assim. Não, obrigado, Rod, muitíssimo obrigado pelas tuas considerações, a gente fica bastante feliz. Em ver que há pessoas que gostam do nosso trabalho. Certo. Bem, obrigado então, Holt. A próxima mensagem vem do Alexandre Machado, desenvolvedor de sistemas. O que disse o Alexandre? O Alexandre diz o seguinte, me chamo Alexandre Machado, sou desenvolvedor de sistemas e possuo uma dúvida. E temos que ter dúvida sempre, né? Que não tem dúvida, não anda. Há alguns meses, aluguei um apartamento que me foi dito que havia infraestrutura de apenas uma empresa de internet via fibra ótica. Ao me mudar, e tentar contratar o serviço, me foi informado pela empresa que não haviam portas disponíveis no prédio para atender a minha solicitação. A dúvida é, legalmente falando, a empresa está agindo corretamente ao fornecer Incorretamente ao fornecer uma infraestrutura que não atenda o prédio inteiro, assim impedindo parte dos moradores de contratarem o serviço? No mais, descobri o podcast de vocês recentemente devido a uma participação do Fábio Assolini no Anticast. Ó, mais um via Anticast. Um forte abraço pro pessoal lá do Anticast. E gostaria de parabenizar e agradecer os senhores pelo excelente trabalho. Já estou fazendo uma maratona de todos os episódios atenciosamente. Poxa, muito legal, Alexandre. Muito, muito legal. Vai te preparando, mas não gasta tudo numa vez só, tá? Tem um intervalo de 15 dias entre um e outro. Então, teve um ouvinte aqui que fez maratona e depois disse que ficou sem podcast pra ouvir, sem episódio pra ouvir. E tal. Então vai devagar, vai devagar. É, uhum. A questão dele ali, Guilherme, a questão técnica, eu não vou falar a questão jurídica, tá? Tá. A questão técnica. Eu não sei que tipo de empresa que é. É fibra, mas. Fibra. Ok, né? Eu não sei se é uma telecom da vida, né? Uhum. Que tem ali as suas portas lá disponíveis para ligar os assinantes. Uhum. Eu enfrentei esse problema na cidade aqui em 3 de maio há alguns anos atrás, tá? Hoje sobra, a cidade é pequena, eu acho que tem mais fibra do que habitante aqui dentro. Uhum. Então hoje sobra fibra, sobra link, é uma infraestrutura bem confortável aqui em 3 de maio, Rio Grande do Sul, no noroeste gaúcho. Mas há sim, eu já passei algumas outras vezes por esse tipo de problema, inclusive na época do ADSL. Né? Quando eu usei a DSL uma época, também eu tive um problema e eu tive que esperar 6 meses para liberar uma porta lá, né? Na DSLAN lá, para conseguirem me atender. Eu já ouvi falar, Guilherme, eu não sei se tem conhecimento a esse respeito, eu já ouvi falar que as empresas elas têm um certo comprometimento com áreas, né, que elas assumem, uhum, para atender. Eu não sei como é que é a questão legal disso. É, eu também, a gente colocou aqui essa pergunta, mas não tem uma resposta para ele. Essa área de questão de fornecimento de serviços de telecomunicações é uma área que eu não vou muito, assim, é um ponto que eu estudo, né? Agora, dicas que eu poderia dar era, teria que saber se realmente é uma qual a natureza dessa empresa, né? Se é uma telecom grande ou é uma empresa apenas que faz serviço, uhum, de fibra. Mas a gente tem que levar em consideração também que o acesso à internet, inclusive, já se considerou, em alguns lugares já se considera, como um direito fundamental ao acesso à internet. Uhum. Então, é como o acesso a serviços de água e luz, por exemplo. Sim. É tão importante hoje quanto serviços de água e luz. Eu lembro até que eu conversava com uns amigos atrás e perguntei, você prefere ficar sem fornecimento de energia elétrica ou sem internet? E eles disseram, eu prefiro ficar sem fornecimento de energia elétrica. Claro, desde que tenha internet, né? No seu telefone celular ou alguma coisa assim. Ou então, no break. Mas algumas pessoas consideram mais importante ainda. Então, nesse sentido, poderia-se tentar fazer uma pressão na empresa, dizendo, né, que você não tem outra forma de acesso. Mas eu não saberia dizer, de fato, legalmente, se existiria um dever específico de dar a cobertura. De fato, está fora da minha área de conhecimento. Eu te peço desculpa, Alexandre, mas essa vai ficar sem resposta. Vai ficar no ar, pelo menos por enquanto. É. Quem sabe se algum ouvinte tiver mais informações sobre isso ou conhecer alguma dessas regras de telecomunicações, pode enviar aqui pra gente que a gente lê no ar aqui e atende a resposta do Alexandre. Perfeito. Então tá, Alexandre. Um forte abraço aí pra ti, tá? Grande abraço. A próxima mensagem vem da Ana Paula Ramos, também por e-mail. É, Ana Paula diz o seguinte: boa noite, galera do Segurança. Legal, ela escreveu digital, mas é legal. Digital, é segurança legal. Tá. Vim pelo último programa do Anticast, ó, mais um do Anticast. Mais um do Anticast. E já assinei no meu feed, ó, que bom. Legal. Escutei o último programa, o 125, sobre o WannaCry, e gostei muito da forma que abordaram os temas, muito fácil de entender, não sou da área. Com certeza farei maratona, sucesso ao podcast. Bah, que bom, Ana, que bom. A gente procura, isso é uma coisa muito importante, né? A gente procura falar do tema de forma que seja fácil de entender, sem, no entanto, usar de uma simplificação exagerada ou coisa para crianças, né? Não, ou seja, dá para simplificar a coisa de maneira a explicar adequadamente para que a gente consiga atingir um público maior, né? Mas sem, no entanto, a gente perder... aquela fidelidade com relação as informações serem precisas, né? Isso é uma coisa que a gente tem uma grande preocupação, porque a mídia em geral, quando fala de segurança da informação ou direito de tecnologia, faz uma lambança que, meu Deus do céu. É, mas um grande abraço, Ana, de novo, mesmo conselho, não ouve tudo de uma vez só, vai aproveitando aí a cada 15 dias, ouve outro aí no intervalo dos episódios. Um forte abraço para ti, Ana. Certo, abraço, Ana. A próxima mensagem, também por e-mail, vem lá do... Não, essa aqui foi no site. No site, tá. Leandro Barbosa, que nos disse o nosso amigo Leandro. O Leandro diz o seguinte: olá, equipe de Segurança Legal, estou aqui novamente e primeiro gostaria de parabenizar pelos episódios que estão sempre muito interessantes, ó, muito bom. Claro que, como um estudante de segurança da informação, gostaria que alguns assuntos pudessem ser explorados mais a fundo, principalmente o tema. Mas, como já ouvi vocês dizendo que preferem não esgotar totalmente o tema, eu aceito e também vejo o lado bom. É, até porque é muita pretensão a gente tentar esgotar qualquer tema. Claro que dá pra entrar a fundo, mas esgotar é complicado. Até porque a gente não sabe tudo sobre todos os temas. É, exatamente. Né? Você nunca sabe, a realidade é essa, você nunca sabe tudo sobre um tema. Por mais que você estude, sempre você vê, você lê uma coisa nova e você descobre algo que não sabia. E quanto mais tu aprende, mais noção tu tem da tua ignorância. Da ignorância. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. E também gostaria de solicitar um tema que acredito ser bem importante, que seria o uso do fingerprint. Que foi até mencionado neste episódio pelo Assolini, com mais de um vazamento na Índia. E nosso governo... Ah, tá falando de biometria, leitor digital. Ah, e nosso governo eleitoral... Nosso governo irá utilizar nas eleições e não somente nelas. Sim, vai ter a leitor digital. E gostaria de levantar a discussão do tema sobre a visão da segurança na proteção dos dados, já que, como podemos ver, ninguém, nenhum governo consegue manter nada tão seguro. E os problemas de direito que podemos ter, como uma imposição ao cadastramento, entre tantos outros problemas, para não ficar muito extenso. Tá. Desde já agradeço, abraço a todos e parabéns. Sim, a gente pode gravar sobre a questão, sobre o problema da biometria. Né? E não é só nas eleições, vem agora, mas não esqueçam aí que quem já fez carteira de motorista aí nos últimos anos, né, vai perceber facilmente que deixou todas as digitais gravadas num computador. Né? Todas, não é uma ou outra, são todas. Claro. Então eu fiz a renovação da minha alguns anos atrás e todos os meus digitais agora estão lá no Detran. Tá? Então a gente vai se acostumando com isso, sim, dá um belo de um episódio, sim, Guilherme, essa questão do problema da biometria. Claro, porque ao contrário, por exemplo, de senhas, né? Vem aquela questão que a gente vai falar hoje no episódio de hoje, que é a questão da segurança, né? Até que ponto você pode promover certas invasões, mesmo que justificadas para um fim positivo, que é a segurança, mas até que ponto você pode ir tão fundo assim, né, na obtenção de dados, principalmente dados biométricos, é uma coisa muito mais complexa. Por exemplo, se você usa dados biométricos para autenticação, o Assolini sempre fala isso, a gente também já comentou várias vezes, que é uma senha você troca, né, mas os dados biométricos você não troca. Então, sim, eventuais situações de vazamento, o comprometimento que você tem desses seus atributos ele é irreversível. Ah, além desse problema, a gente tem alguns outros probleminhas relacionados a isso. Então, a gente pode fazer um episódio sobre autenticação e autorização, Guilherme. E a gente não falou sobre isso ainda, não, né? Não, não. A gente não gravou um episódio sobre isso. A gente pode gravar sobre isso, explicar o que é e os principais problemas com relação à biometria. Pode ser? Então, dá um belo episódio. Então, eu já anotei aqui no nosso guia de episódios aqui. Tá, perfeito. Um abraço, Leandro. Leandro, já está anotado. Bem, Vinícius, e a última pergunta vem do Wesley Folly. A gente não vai responder, porque na realidade a pergunta que ele coloca vai ser respondida ao longo do episódio. Eu estava vendo aqui, eu até já estava rindo, mas para isso aqui, é o assunto do episódio. É o episódio de hoje. Então a gente vai ler a pergunta, inclusive no final do episódio. O Diego Aranha faz um comentário de um ouvinte que enviou uma mensagem. Na verdade, o ouvinte é o Wesley Folly, né? Só para também colocar o tempo, a gente gravou antes a entrevista, né, com o Diego também, o Paulo, é falso, então. E agora, depois, a gente inverteu a ordem e gravou a mensagem dos ouvintes e a abertura, como a gente sempre faz. Tá, e perfeito. Leia então a pergunta dele para ser respondida depois. Tá, vamos ler então, tá. Uhum. Wesley Folly disse o seguinte: gostaria de deixar uma pergunta sobre esse assunto. Os executivos do Facebook/WhatsApp alegam que não seria possível a recuperação das mensagens por conta da criptografia fim a fim. Sabemos que a correta implementação de criptografia forte realmente irá inviabilizar a recuperação das mensagens. Porém, como o código-fonte dessas aplicações são proprietários, como nós não realmente saberemos... como nós realmente saberemos que eles falam a verdade, o que não há como recuperar, já que não é possível visualizarmos a implementação desse sistema. Basta acreditarmos na palavra da empresa? É muito possível e provável que existam backdoors nesse tipo de aplicação. Agradeço novamente pelo excelente conteúdo disponibilizado. Abraço, abraço, Wesley. Então, como o Guilherme colocou, a resposta vem lá no final deste episódio do Segurança Legal. É, vai ser uma resposta estendida, na verdade, porque todo episódio tem a ver com a pergunta dele. É verdade. Então, aproveite, Wesley. Forte abraço. Grande abraço. Bem, então vamos agora ao resumo de notícias com nosso amigo Fábio Assolini com as notícias desta última quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. O nosso objetivo é deixar você muito bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Gravamos essa edição aqui do 29º First, que é um evento internacional que reúne a indústria de segurança, especialmente equipes de CERTs, CISERTs e também equipes de respostas a incidentes à segurança, aqui em San Juan, Porto Rico, onde a indústria de segurança está reunida compartilhando informações. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão ao nosso trabalho, fique à vontade para nos contactar. O nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, vazamento de dados no governo americano, mais atualizações críticas para o Windows XP, nova legislação para veículos inteligentes, novo malware afeta sistemas industriais, entre outras notícias. E vamos a elas. Funcionária do governo americano vaza documentos confidenciais, é descoberta e presa. Olha, começamos essa edição com um caso muito interessante que foi muito comentado na imprensa americana na semana passada. Uma funcionária do governo americano chamada Reality Winner, sim, o nome dela é exatamente esse. Ela foi acusada pelo governo americano e também presa pelo fato de ter vazado documentos confidenciais usados pelo FBI e pela NSA. Vazar esses documentos para a imprensa, esses documentos que mais tarde foram publicados. E usando uma técnica muito interessante, essa funcionária ela foi descoberta e foi presa. Pois bem, esses documentos, eles falavam sobre investigações que estão em curso sobre ataques de hackers russos nas eleições americanas e como esses ataques influenciaram o processo de eleição americano onde o Donald Trump foi eleito. Esse tema está sendo muito discutido por lá. Esses cyberataques, né, estão sendo investigados pelo FBI, pela NSA. E essa funcionária do governo americano resolveu vazar alguns documentos para o site The Intercept, que é um site famoso aí por publicar documentos vazados de governos, né? Onde trabalha, inclusive, aquele jornalista que fez o vazamento dos dados do Snowden, né? Então, esse site The Intercept ele publicou esses documentos enviados por essa funcionária do governo americano e eles publicaram esse documento numa versão PDF. Portanto, o documento foi escaneado, né? E eles publicaram esse PDF lá junto com a notícia no site deles de que os funcionários do governo americano, né, especialmente da NSA, estavam aí investigando esses ataques de hackers russos que ocorreram na eleição americana. Pois bem, o surpreendente dessa história é que esse documento escaneado publicado lá pelo site The Intercept, ele trazia o que nós chamamos de tracking dots. São pequenos pontos quase invisíveis, publicados em quase todos os documentos, né, impressos por diferentes modelos de impressoras aí no mundo, e esses tracking dots, são pequenos pontos amarelos, eles permitem você saber, você descobrir de qual impressora eles saíram, né? Eles são pontos muito pequenininhos e ao fazer a análise dessa imagem, então os oficiais do governo americano conseguiram descobrir de onde esses documentos foram impressos, né? Você fazendo análise desses pontos, você obtém o número serial da impressora e também a data e a hora em que o documento foi impresso, né? E claro, aí o governo americano conseguiu descobrir de qual impressora saiu esse documento, e com isso eles conseguiram chegar até o funcionário do governo americano que imprimiu esse documento e vazou ele para a imprensa, né? Esses pontos amarelos que são adicionados a cada folha impressa é uma exigência do governo americano junto aos fabricantes de impressoras, portanto, eles foram obrigados a adicionar tal recurso a todas as folhas impressas, né? Vejam vocês, e isso permitiu então a prisão dessa funcionária que vazou esses documentos para a imprensa americana. Eu vou deixar lá em nosso site um link muito interessante da EFF, que é a Electronic Frontier Foundation, onde eles fizeram todo um trabalho de levantamento, né, onde há o modelo e também o fabricante de impressora que é onde existem esses pontos amarelos que permite então que seja feita essa identificação de onde o documento foi impresso, né? Eu vou deixar o link com essa lista lá no nosso site. Campanha de APT usava comentários no Instagram como central de controle. Olha, uma pesquisa muito interessante publicada pela empresa de segurança ESET descreveu uma campanha de waterhole do Turla. O Turla é um ataque de APT, um ataque direcionado já bastante conhecido, que ocorre já há muitos anos. Esse grupo costuma atacar funcionários governamentais, diplomatas, órgãos de governo aí pelo mundo, né? E entre as técnicas utilizadas por esse grupo estava o uso de comentários postados em fotos no Instagram, onde esses comentários eram usados para enviar comandos para os computadores infectados. De acordo com a ESET, o ataque começava com um ataque de waterhole, onde funcionários do governo, ao entrar em alguns determinados sites, eram infectados, e essa infecção instalava extensões maliciosas, especialmente uma extensão maliciosa para o Firefox. E essa extensão maliciosa, para receber novos comandos, né, do grupo que estava por trás do ataque, se conectava ao perfil da Britney Spears no Instagram, né? E fazia checagem por alguns comentários postados em algumas fotos. Entre esses comentários estavam aí alguns comandos, né, que eram depois baixados e concatenados pelo malware. E esses comandos depois eram convertidos, por exemplo, numa URL onde o malware devia se conectar. Portanto, aí os criminosos estavam usando os comentários postados no Instagram como uma central de controle e comando para a extensão maliciosa instalada no Firefox, né? A técnica muito interessante usada por esse ataque, de acordo com a ESET, não foram muitas as vítimas, porque nós sabemos que os ataques são direcionados, eles não têm uma distribuição massiva, mas usar comentários no Instagram para fazer esse tipo de ataque, sem dúvida, é algo bastante inovador. DVMAP, o primeiro trojan para Android que realiza injeção de código. As ameaças para a plataforma Android continuam evoluindo a passos largos. Eu acredito que em quase todas as edições aqui do Resumo de Notícias nós temos trazido casos de novas pragas e novas ameaças que afetam a plataforma Android. Nessa semana, a Kaspersky divulgou sobre uma nova ameaça que afeta os aparelhos Android. Se trata aí de um aplicativo malicioso que a empresa chamou de DVMAP, e ele tem uma função muito interessante e única, né? Onde ele faz injeção de código malicioso em bibliotecas ilegítimas do sistema, isso como uma forma de manter a persistência no sistema. Esse aplicativo malicioso chamado ColorBlock se apresentava como um joguinho, estava aí hospedado na loja oficial do Google, foi baixado mais de 50 mil vezes e uma vez instalado no aparelho do usuário, né, e da vítima, esse trojan então vai fazer injeção de código nas bibliotecas legítimas, vai ganhar root no aparelho, né, vai ganhar os direitos de administração no aparelho, e aí então vai usar esse aparelho para diversas coisas maliciosas aí, entre as quais instalar novos aplicativos maliciosos, né? Esse aplicativo ele tem origem chinesa, de acordo com a pesquisa publicada pela Kaspersky, e tem afetado aí diversos usuários pelo mundo, porque o aplicativo estava aí hospedado já há um bom tempo na loja do Google, né? Infelizmente, como nós já dissemos aqui em várias edições, a segurança da plataforma Android precisa ser melhorada urgentemente, e é muito importante que você que tem um aparelho Android tenha um software de segurança para protegê-lo, porque o número de ameaças é crescente. Malware avançado abusa de recurso presente em chips da Intel. Olha, nós comentamos, né, sobre esse fato em algumas edições passadas aqui do Resumo de Notícias, sobre uma nova falha muito grave presente em chips da Intel. Eles possuem um recurso chamado AMT, que é um recurso que permite o controle remoto de computadores que possuem esse recurso, né, com chips da Intel, independentemente do sistema operacional instalado, né? Foi descoberta uma falha muito grave nesse recurso, né, disponibilizado pela Intel, e então na época nós comentamos que as pessoas deveriam procurar os seus fabricantes para baixarem as atualizações para resolver o problema. Pois bem, eis que apareceu um grupo de APTs, né? Eles foram aí todos documentados pela Microsoft em um post, em uma pesquisa publicada lá no blog da Microsoft, onde eles detalham que esse grupo que faz ataques avançados estava explorando essa falha presente em chips da Intel para ter acesso remoto a esses computadores vulneráveis, né? Vulneráveis com essa falha aí da Intel. Pois bem, a Microsoft anunciou que esses ataques estavam sendo feitos no sul da Ásia, afetado aí diversas empresas, né? E todos eles explorando essa falha presente em chips da Intel. Outro recurso interessante, outro fato interessante é que essas máquinas elas poderiam ser comprometidas mesmo em situações em que, por exemplo, a placa de rede estivesse desconectada ou estivesse desativada, né? Tal é o poder dos atacantes, né, ao usar esse recurso presente em chips da Intel. Portanto, nós recomendamos novamente aos nossos ouvintes que busquem com seus fabricantes, nos sites dos seus fabricantes, para ver se há uma atualização para desativar esse recurso AMT em chips da Intel. Dessa forma, você vai estar menos exposto a ataques. Novo ransomware afeta sistemas macOS. Não são só os computadores Windows que são afetados por ataques de ransomware. Eis que apareceu mais um novo ransomware para a plataforma macOS, dessa vez um pouco diferente. Uma pesquisa publicada pela empresa de segurança Fortinet detalhou um novo ransomware para Mac chamado MacRansom. A diferença nesse caso é que esse MacRansom, essa nova ameaça, ele é oferecido como malware as a service. Ou seja, os criminosos interessados em disseminar essa praga, né, eles pagam um valor fixo e mensal para poder usar a plataforma de desenvolvimento e de distribuição e de administração desse novo ransomware, né? De acordo ainda com a Fortinet, O Trojan está sendo anunciado em diversos fóruns underground, né? Onde os criadores aí desse novo Trojan, eles estão falando dos features, né? Dos recursos presentes nesse novo ransomware, cujo alvo seria aí usuários de Mac. Ainda de acordo com a Fortinet, usuários de Mac, por terem um padrão um pouco mais elevado, né? Por terem um computador caro, de acordo aí com a Fortinet, esses criminosos estariam focando nessa plataforma por esse motivo, né? A probabilidade de um usuário de Mac pagar o resgate de um ransomware, de acordo com ele, seria maior aí do que usuários de Windows, né? Para quem quiser saber mais detalhes sobre essa nova ameaça, eu vou deixar o link lá no nosso site. Mais atualizações críticas para o finado Windows XP. E olha, a Microsoft surpreendeu novamente essa semana ao anunciar. Sabemos que a Microsoft tem a sua tradição de publicar correções de vulnerabilidades, né? Toda segunda, terça-feira de cada mês. E a Microsoft surpreendeu novamente no seu último anúncio aí de atualizações, né? Ao disponibilizar algumas atualizações para o finado Windows XP. Como nós sabemos, a Microsoft aposentou o Windows XP, enterrou o sistema operacional já há algum tempo, mas devido a incidentes recentes, a Microsoft tem resolvido aí publicar patches críticos, né, correção de vulnerabilidades críticas para o Windows XP. A última vez que a Microsoft fez isso foi com ransomware WannaCry. De acordo com a Microsoft, a intenção deles era proteger esses sistemas, porque ainda há muitas empresas, muitos governos que ainda usam o Windows XP pelo mundo, né? E nessa semana a Microsoft então publicou essas novas atualizações, que entre as quais estão o Windows XP, dando uma declaração muito interessante que, devido aos elevados riscos de cyberataques destrutivos, né, a Microsoft tomou essa decisão de providenciar, de publicar, né, essas atualizações contra potenciais novos ataques com características similares ao WannaCry. Nessa declaração de um dos chefes da Microsoft, diz aí então que podem haver novos ataques destrutivos no estilo do WannaCry, né? O que será que vem por aí? De qualquer forma, se você ainda tem o Windows XP no seu parque instalado, olha, é um bom momento para você migrar para novas versões do Windows, ou então instalar esses patches críticos, né, que a Microsoft tem disponibilizado para evitar ser vítima de um novo WannaCry. Falha em veículo inteligente permite destravamento das portas. Vulnerabilidades em carros inteligentes, olha, mais um caso aparecendo, né? Dessa vez um pesquisador americano chamado Aaron Guzman, baseado na Califórnia, ele tornou público uma pesquisa que ele fez com o seu próprio carro. Vejam vocês, no começo do ano ele comprou um novo Subaru WRX, desses carros modernos, né, todos conectados, que tem, por exemplo, a opção de você controlar o veículo através de um aplicativo instalado no seu celular. Pois bem, esse pesquisador de segurança resolveu analisar a segurança do veículo e vejam vocês, ele encontrou 8 vulnerabilidades críticas de software e essas 8 vulnerabilidades permitiam o destravamento das portas dos veículos dessa marca, né? Essa marca japonesa chamada Subaru, né? Esse pesquisador reportou todas essas 8 vulnerabilidades para o fabricante, que prometeu corrigi-las, né? E ainda sobre esse tema de carros conectados, nessa semana a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, lá na Câmara dos Deputados, aprovou uma proposta que altera o Código de Trânsito Brasileiro para obrigar os fabricantes e importadores de veículos, né, especialmente veículos inteligentes aqui no Brasil, para que eles criem mecanismos para proteger esses sistemas, né, contra eventuais ataques de hackers, né? Pelo texto, caberá ao Conselho Nacional de Trânsito estabelecer quais serão esses testes, né, que os fabricantes devem utilizar para testar a segurança dos carros, né, para avaliar aí o grau de vulnerabilidade desses sistemas, e também cabe aí ao CONTRAN definir o cronograma de aplicação dessas novas leis, dessa nova legislação que visa aí melhorar a segurança de veículos conectados, né? Vamos esperar para ver. Industrial, novo malware afeta sistemas de distribuição de energia. E na última notícia eu quero comentar uma pesquisa muito interessante publicada pela fabricante E7 sobre um novo malware que afeta sistemas de distribuição de energia pelo mundo. A empresa o nomeou de Industrial, né? Esse malware foi encontrado atacando empresas de distribuição de energia na Ucrânia e, de acordo com a E7, esse malware aí foi disseminado, né, entre as empresas de distribuição de energia lá na Ucrânia, né? Eles também detalharam que esse malware possui uma central de controle e comando dentro da rede Tor, e para se disseminar e afetar esses sistemas, ele usa protocolos específicos usados na comunicação de sistemas industriais, né? A pesquisa é muito interessante porque nós sabemos que esse não é o primeiro caso envolvendo malware para sistemas industriais, mas isso, a pesquisa demonstra que eles estão evoluindo de uma maneira muito grande, né? E demonstra também que um cybercriminoso pode, usando esse malware, facilmente comprometer o sistema de distribuição de energia dentro de uma cidade ou dentro até mesmo de um país. Para os nossos ouvintes que quiserem ver mais detalhes técnicos sobre essa ameaça, eu vou deixar o link lá no nosso site. Muito obrigado por sua atenção. Nós voltamos a nos falar na próxima edição. Bem, então estamos de volta já com os nossos dois convidados aqui, ambos que já participaram do podcast Segurança Legal, que é o Diego Aranha, criptógrafo brasileiro, professor, e o Paulo Renat, também professor, e o que os une, e por isso que nós os trouxemos aqui, foi a participação de ambos nessa última audiência pública, que ocorreu nos dias 2 e 5 de junho, lá no STF, para discutir alguns aspectos do WhatsApp. Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Olá, tudo bem, Guilherme? Tudo bem, bom dia. Tudo certo, muito obrigado por terem aceitado o convite. Eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre a questão e aí já passo a bola para vocês. Essa audiência pública do STF foi, talvez um divisor de águas nessa área, assim, da relação entre direito e tecnologia, porque, como o Paulo Renat dizia antes, é um fato bastante importante que o STF tenha se interessado e que esses dois ministros, a ministra Rosa Weber e o ministro Edson Fachin, tenham se interessado em saber um pouco mais sobre esse tema, sobre essa problemática que envolve basicamente os bloqueios, né, a possibilidade de bloqueio do aplicativo WhatsApp, e também com uma questão de fundo que também foi tratado por muitos convidados que foram nessa audiência pública, a questão da possibilidade ou não de se controlar a criptografia nos aplicativos. Então, vários especialistas foram convidados. Algumas perguntas foram colocadas, e se vocês me permitem, eu vou lê-las aqui. Em que consiste a criptografia ponto a ponto utilizada pelos aplicativos? Seria possível a interceptação de conversas e mensagens realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, ainda que esteja ativada a criptografia ponto a ponta? Seria possível desabilitar a criptografia ponta a ponta de um ou mais usuários específicos para que dessa forma se possa operar a interceptação juridicamente legítima? E tendo em vista que a utilização do aplicativo WhatsApp não se limita a apenas uma plataforma, mas permite o acesso e utilização também em outros meios, como por exemplo nos computadores, que é o WhatsApp desktop, né, o WhatsApp web, ainda que a criptografia ponta a ponta esteja habilitada, seria possível espelhar as conversas tratadas ou travadas no aplicativo para outro celular, smartphone ou computador, permitindo que se implementasse em ordem judicial de interceptação em face de um usuário específico. Paulo, vamos começar contigo. Qual a tua avaliação aí sobre essa questão, sobre essa possibilidade, primeiro, de controlar a criptografia ou essa história do Estado querer abrir todas as comunicações? E eu vou começar com uma provocação. Não tem o Estado a legitimidade, de fato, de realizar interceptações nos aplicativos e ambientes informáticos que as pessoas usam? O que tu acha? Eu acho que o dilema que se coloca, né, comumente é esse entre a segurança pública de um lado, né? O Estado tendo que garantir a segurança das pessoas e do outro lado o direito à privacidade. Então, se a gente partisse da lógica da ponderação, né, que se coloca, você precisaria equilibrar diminuindo a privacidade para poder garantir a segurança pública. Só que esse dilema é falso, né? Tanto na perspectiva do direito mesmo, você vai ter teorias mais contemporâneas que vão dizer que, na verdade, você tem duas discussões, né? Uma discussão sobre qual o limite da segurança pública, até onde o Estado vai, e aí a gente vai ter, então, divergências, né? Algumas pessoas vão entender que a segurança pública é ilimitada, outras vão, até com uma reflexão mais histórica, lembrar que mesmo os direitos fundamentais surgem de um debate de segurança pública, né? Até onde o Estado pode ir na vida de um indivíduo, e aí a gente começa com as liberdades individuais lá no Estado liberal ainda, uma discussão, enfim, de impostos, mas quando se coloca liberdade, igualdade, fraternidade, é uma proteção do indivíduo frente ao que o Estado pode fazer. O Estado não pode tratar as pessoas de forma diferente em função de qualquer aspecto que as pessoas tenham individualmente. E, do outro lado, com relação à privacidade, né? O que é privacidade? O discurso corrente é de que a privacidade estaria morrendo e, na verdade, é o contrário, né? A privacidade não tem aí 150 anos desde o primeiro texto fundador do que é o direito à privacidade e ela é, assim como, sei lá, direito à moradia ou direito à saúde, é uma promessa do Estado, é uma promessa do Estado democrático e tem que se fazer cumprir e a gente vai ter discussões. Quer dizer, eu tenho direito a garantir o sigilo das minhas comunicações mesmo que eu esteja fazendo algo que o Estado possa ter alguma desconfiança, ou não, o Estado pode devastar tudo isso. É uma questão mais complexa do que esse binômio. Para dar uma resposta pontual, né? Não, eu acho que o Estado não tem o direito de bisbilhotar em massa ou sistematicamente as nossas comunicações para poder garantir segurança pública. Me chamou a atenção lá na audiência STF, que os exemplos que foram trazidos de países que fazem algum tipo de monitoramento dessa forma ou limitam o uso da criptografia, né? Normalmente envolvem Azerbaijão, China e Egito e assim por diante. Então não me parecem estados que a gente gostaria de ser comparado a, né? Nessas questões das liberdades individuais, hein? Exatamente. Do ponto de vista jurídico, né, a discussão que está colocada no STF é se o Estado pode bloquear um aplicativo que se negue a abrir as comunicações. Essa é a discussão que vem por duas entradas, né? Na ação direta de inconstitucionalidade, está se questionando se os dispositivos do Marco Civil da Internet, né, a Lei 12.965 de 2014, se ele seria inconstitucional por permitir o bloqueio. Então, na verdade, é uma ação contra os bloqueios, querendo retirar o texto do Marco Civil para que não haja mais bloqueios. A outra entrada da ADPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental, número 403, que aponta que as decisões judiciais que determinam o bloqueio estariam descumprindo um preceito fundamental. Então, as duas entradas são contrárias ao bloqueio. Né? Mas, obviamente, elas vão trazer o argumento contrário de que o bloqueio é legítimo e, enfim, eu me posicionei lá na audiência de forma bem clara, é o entendimento do Instituto Beta, né, do qual eu faço parte, é o entendimento do Laboratório de Estudos de Direito Privado, que é nosso parceiro na condição de amicus curiae lá nas duas ações do STF, Mas o debate está aberto e não é só no Brasil. Sim, sim. É, deixa eu puxar também o Aranha aqui. Eu acho que tem uma novidade nisso e você falou sobre esse aspecto histórico, sobre as possibilidades de, enfim, de, da própria questão da interceptação telefônica, que sempre foi possível por uma limitação da própria tecnologia, ou seja, a tecnologia era insegura e é insegura, né, até hoje. Até existem formas de se proteger a comunicação telefônica, mas basicamente é muito fácil para o Estado fazer isso, porque você tem poucas operadoras, você tem poucos intermediários aí, e eles facilmente conseguem colaborar com o Estado. Agora, acho que o complicador aí, Diego, é a questão da criptografia. E não te estranha um pouco, porque tu é um cara da tecnologia, da segurança, não te estranha um pouco essa questão do direito querer interferir tanto assim na criptografia, ou ainda pode o direito ir tão longe assim e querer controlar a criptografia da forma como tem se colocado? Qual a tua opinião sobre isso? Pois é, foi bem interessante participar da audiência pública, assim, foi uma experiência diferente para mim. Primeiro, técnicos tiveram a chance de se manifestar, né? Isso não acontece com a frequência que a gente gostaria. Normalmente, esses espaços são totalmente dominados por advogados do direito digital e outras instituições com suas agendas, e os técnicos ficam só assistindo e se revoltando, assim. É assim que a gente observa no debate do voto eletrônico, quando às vezes tem uma audiência pública ou algum tipo de discussão dessa natureza, a gente sempre vê, né, isso se repetir, assim. Então foi bem interessante para a gente também observar que posições institucionais existem e circulam muito longe da comunidade técnica. Então a gente pôde ver qual é a posição institucional da Polícia Federal, do Ministério Público, de várias entidades de classe de advogados, que talvez foram as posições que mais nos perturbaram. O Paulo deve concordar comigo. Inclusive, recomendo a quem estiver assistir todos os vídeos da audiência pública para observar os argumentos e montar suas próprias opiniões. E o caráter perturbador dessas falas das entidades de classe foi que eles nem colocaram a questão como um debate entre privacidade e segurança pública, que é um falso debate, o Paulo já argumentou muito bem nessa direção, mas muito mais como uma disputa entre o que o Estado pode fazer e o que empresas de tecnologia estrangeiras ou não podem implementar em seus produtos. Então, alguns dos expositores na audiência pública colocaram o debate explicitamente assim. Até onde vai o poder do Estado? E se esse poder do Estado pode ser coibido por uma solução tecnológica, assim, que para mim é uma forma bem doentia de ver as coisas, assim, como se fosse uma mera disputa de quem manda aqui, quem que pode bater o martelo mais forte e fazer as coisas acontecerem. Eu quero puxar uma analogia aqui, cinematográfica. Pouca gente viu, né, a sequência do Dogville, que é o Manderley, que é o filme lá do Lars von Trier. Um dos vários momentos do filme, ele traz o debate, enfim, as pessoas estão questionando que horas são. Um diz que já é muito tarde, outro diz que já é muito cedo, e as pessoas vão votar que horas são. E aí eles passam 4 horas discutindo, e depois de 4 horas eles chegam à conclusão de que horas são, e aí atrasam o relógio em 15 minutos. O relógio que ficou parado durante essas 4 horas. É um jeito artístico de dizer que, assim, a deliberação humana, né, a votação, a decisão, ela tem um limite. Tem certas coisas que não se sujeitam à deliberação. Não dá para você escolher que horas são. Você pode investigar e chegar a uma conclusão, você pode divergir, mas a solução não é uma questão de opinião nesses termos, né? Um posicionamento, uma forma de ver o mundo. A criptografia, né, é uma solução matemática que chega mais próximo disso, né? Não dá para a gente votar simplesmente se vai ou não vai haver criptografia, né? É uma discussão meio míope nesse ponto de vista. Só puxando isso que tu colocou, Paulo, e o que o Paulo também... O Paulo, o que o Diego também trouxe, essa questão de criptografia, por exemplo, na telefonia, né? A gente sabe muito bem que desde que se tornou digital, se tornou possível, de maneira mais fácil, se criptografar a comunicação. Inclusive, eu não lembro agora o nome da operadora, mas tem uma operadora na Europa que passou a oferecer um serviço de telefonia normal, criptografado, utilizando os algoritmos de criptografia, e eles tiveram que desativar, tiveram que parar de prestar o serviço. Não seria de forma análoga o mesmo problema que a gente está passando com relação agora ao WhatsApp, Telegram, Signal e outras coisas desse gênero? A gente já não tem, infelizmente, uma concessão nessa direção por causa da questão da telefonia? É, de certa forma, sim, né? O debate é muito estranho, porque parte do pressuposto que uma simples votação, seja de ministros do STF, seja de congressistas legisladores, seja de plebiscito, vai alterar a realidade técnica das coisas. A gente novamente observa alguns posicionamentos nessa direção e outras questões científicas, né, como aquecimento global. Ao observar o debate internacional, você vê umas posições completamente loucas, como se fosse uma questão que pudesse ser votada e não tivesse que ser decidida baseada em evidências técnicas. Isso inverte um pouco o raciocínio. Então, parte-se do pressuposto que, como na comunicação telefônica convencional, se consegue implementar um grampo, até porque é um meio de comunicação por construção intrinsecamente inseguro, qualquer agente que tem acesso ao meio de comunicação consegue implementar um grampo efetivo, parte-se do pressuposto de que isso é possível em qualquer outro meio de comunicação sem interferir profundamente com o seu projeto, o que é muito diferente para comunicações encriptadas. Então, eu particularmente defendo, né, que interferir com criptografia é negativo para todos nós, é inócuo do ponto de vista de segurança pública, porque assim como a gente observa criminosos migrando de telefones para WhatsApp encriptado para fazer seu crime, para cometer suas ameaças, sua atividade criminosa, para mim me parece evidente que esses mesmos criminosos devem migrar do WhatsApp para um outro sistema, um outro aplicativo, caso haja alguma determinação estatal de que eles tenham que sabotar a segurança do próprio protocolo para implementar um grampo da forma como a justiça acha conveniente investigar comunicações que trafegam pela plataforma. Então, você simplesmente está empurrando criminosos para sistemas de comunicação mais fortes, mais difíceis de rastrear, que às vezes não operam na jurisdição brasileira, que não coletam metadados para fins de investigação, que são mais obscuros, e eles vão continuar montando suas atividades ilícitas utilizando essas plataformas. Para dar um exemplo rápido, né, de como criminosos sempre terão acesso à encriptação forte, a gente tem um exemplo da própria presidência do país, né, que recebeu telefones encriptados da ABIN recentemente. Então, Outro acontecimento muito curioso dessa semana foi a possibilidade da mesma presidência ter determinado investigação de ministros do STF via a própria agência de inteligência. Então, isso é bem chato, né? Sim, imagina se existe algum mecanismo de interceptação legal com mandado judicial e toda aquela coisa para você interceptar comunicações encriptadas entre ministros do STF. Suponha isso por um instante, assim. O potencial de abuso para o próprio judiciário é absurdo. O efeito não é só em criminosos que foram selecionados para terem a sua comunicação decriptada ou a instalação dos dispositivos, a execução dos dispositivos ou do protocolo nos seus dispositivos desabilitado ou sabotado. O efeito é em todos nós. Ele se espalha na sociedade na medida que existe uma entidade que tem a possibilidade de forçar a introdução de falhas de projeto ou de operação dessas soluções de segurança. Sabe que eu acho que todo esse debate, evidentemente, tem que passar por essa nova perspectiva pós-Snowden, principalmente, que os estados, e o Paulo colocou muito bem isso, o direito que nós temos, inclusive de se opor a certos atos dos estados, né? A ideia de direitos fundamentais passa também por isso, né, Paulo? A gente se opor a certos atos do Estado, ou seja, opor direitos fundamentais ao Estado. E nessa nova dinâmica de estados ultravigilantes, a gente não pode ignorar essas novas intenções, e aí há várias normas, a questão de privacidade, proteção àquele direito fundamental alemão de proteção à integridade e confidencialidade das comunicações, os alemães já foram nesse sentido, mas eu sempre me espanto, assim, justamente com essa questão do Estado tentar controlar, talvez, o incontrolável. Seria quase como o Estado querer controlar as leis da física. Ó, aqui as leis da física vão ser mais fracas e tal, né? Nós não, não, a gravidade aqui não vai ser tão, tão boa, assim, vamos tentar diminuir um pouco por lei. Ora, é como tentar mexer na criptografia, que é puramente matemática, né? E como é que você vai impedir? Acho que todos aqui já falaram isso, né? Como é que você vai impedir? Ou será que é eficaz? Impedir você pode, né? Tanto que a gente consegue impedir. Aqui eu tô fazendo um contra-argumento para aquecer um pouco o debate, né? Não que eu concorde com isso, mas a gente pode impedir, por exemplo, Paulo, discursos uhum. nazistas, discursos racistas, e não há nada que te faça que a gente possa ir contra esse tipo de proibição. Agora, por que a gente não poderia usar essa mesma lógica, e fazendo o papel do advogado diabo aqui, por que a gente não poderia usar essa mesma lógica para proibir também a criptografia? É, a questão é assim, o direito ele tem limites, né? O que o direito consegue fazer? O máximo que o direito consegue fazer é traçar parâmetros de certo e errado. O direito não consegue impedir as pessoas de serem assassinadas, por exemplo. Claro. Se a gente tivesse uma norma tão eficaz a ponto de impedir mortes, né, a gente podia usar essa norma, então, para impedir homicídios. Qual que é a pena tão alta que seja impossibilitante de uma outra pessoa cometer o suicídio, o homicídio? Vamos aplicar essa pena, por favor, porque, né, a gente vai resolver um grande problema da humanidade, né? Se você for na origem bíblica, desde Caim e Abel, esse é o problema inicial. Né? Então, assim, o direito não consegue impedir que as coisas aconteçam. Ele simplesmente, claro, ele reduz a probabilidade na medida em que ele trabalha com o parâmetro de certo e errado, né? Lícito, ilícito, legal ou ilegal, até chegar ao constitucional ou inconstitucional. Mas a questão aqui, no âmbito da criptografia, poder ser vedada, né? O direito de ser proscrever a criptografia, na telefonia, esse tipo de regra legal, ela vai ter uma eficiência, porque a telefonia, como o Diego falou, ela tem uma insegurança porque ela é centralizada. O sistema telefônico funciona por meio das empresas de telecomunicação, que no Brasil, por exemplo, operam mediante concessão. Ninguém pode oferecer um serviço de telefonia livremente. Você não pode, da sua casa, criar um serviço de telefonia por meio de satélite ou de antenas. Entretanto, né, você pode, utilizando a infraestrutura de conexão da internet, criar um serviço de voz sobre IP, porque na internet você tem esse novo ecossistema descentralizado e até mesmo distribuído, né? São duas concepções diferentes uma da outra aí, mas que são diferentes dessa centralização da telefonia. Então, se você tem que uma operadora não pode criptografar o áudio do que é comunicado, ou mesmo os dados, né? O SMS poderia ser criptografado. Fez-se a opção para que o SMS não fosse criptografado, uma opção tecnológica por quem controlava o serviço nos ambientes de regulamentação, de governança da telefonia. Isso não funciona para voz sobre IP, não funciona para qualquer tipo de comunicação de dados pela internet, porque ela opera nessa outra lógica. Então é isso que o Diego falou, se o WhatsApp perder a criptografia e as pessoas entenderem que a criptografia é importante, elas vão usar outro serviço. Isso é um jogo de gato e rato, que, enfim, alguém poderia defender, não, mas isso é importante, porque a gente vai afastar os criminosos dos meios mais fáceis, eles vão ter uma maior dificuldade, o Estado não pode não fazer nada. Mas aí a gente entra num argumento utilitarista que é furado. É furado porque a gente não tem nenhum exemplo em que aumentar a vigilância em massa, aumentar o monitoramento sistemático de todos os cidadãos, para descobrir quem são as pessoas que estão mais propensas a cometer crime ou quais são os crimes que estão sendo planejados, a gente não tem argumentos, dados empíricos, né, números, porcentagens que nos dissessem, olha, se a gente fizer isso, a sociedade fica melhor. Se a gente não fizer, ela fica mais insegura. O caso da investigação no STF, o caso muito triste que aconteceu na Inglaterra na semana retrasada, os vazamentos da NSA... Sempre que a gente tem um caso relacionado a monitoramento, as notícias são negativas, porque a gente tem uma certeza de violação de direitos e uma aposta insustentada em dados de que isso traria maior segurança. A Inglaterra é o país no mundo, né, que usou 1984 como um manual de instruções e que você tem câmeras por todo o limite urbano. Né? Você, em Londres, o cidadão é filmado em mais horas do que 24. Né, ele é filmado incessantemente. E isso não impediu de acontecer, né, um trágico atentado. E assim, aumentar, tem o termo, né, securitização, você dizer que usando uma tecnologia se reduz o risco, é uma falácia. E a gente não pode entrar, é uma aposta, é válida? Talvez seja, mas reduzindo o direito, né, com certeza, eu acho um absurdo. Sabe que o caso tem da... Perdão, o caso da Inglaterra eu acho muito legal, eu quero mencionar, é que o atentado de Manchester, o anterior, me parece que o responsável já tinha sido denunciado à autoridade como tendo desenvolvido, às autoridades, como tendo desenvolvido visões extremistas mais de uma vez. Assim. Então eles instalam câmeras em todo lugar, a agência de inteligência britânica tem um enorme orçamento de vigilância, o governo britânico está numa espiral descendente de autoritarismo há meses sobre regular a internet, regular, acabar com esses espaços seguros para terroristas se comunicarem, mas eles não conseguem processar denúncias de extremismo feitas no mundo real, pelos mecanismos convencionais. Então acho que isso deixa completamente evidente quais são as agendas em jogo, que o terrorismo e esse tipo de atividade caótica está sendo usado como inimigo invisível para o Estado defender seus interesses não muito nobres. E a gente já tem exemplos de como essas tentativas de deixar todo mundo inseguro para ser possível monitoramento, como isso impacta a nível global a população, né? O caso aí do Eternal Blue aí sendo utilizado para disseminar um ransomware, que no caso é o que foi o WannaCrypt dessa vez. WannaCry, desculpa. WannaCry. E uma situação bem nesse sentido, ou seja, já que não dá para evitar, essa é outra batalha que a gente vai ter adiante, tá? Sim, já que não dá para evitar que se use a criptografia para garantir a segurança das informações em transmissão, em trânsito, então vamos atacar a plataforma. Aí a gente vai ter que contar primeiro com os fabricantes dos celulares, confiar neles de que eles não vão colocar ali dentro uma vulnerabilidade que permita, uma vulnerabilidade não, um acesso, uma backdoor que permita alguém acessar as informações que estão no celular já decifradas, e ao mesmo tempo a gente tem a questão dessas vulnerabilidades descobertas aí, compradas por empresas que fornecem serviços para governos, inclusive para as forças policiais do governo brasileiro, né? Então a gente vai ter uma segunda etapa aí desse. Se essa se resolver, tem uma segunda pela frente, né? É. Sabe que eu acho interessante sobre. Você falou sobre um pouco sobre criptografia ponta a ponta também, né? E aí tem uma tese que surge aí que seria. Eu vou jogar pro Diego agora, pra ver o que ele acha. Até um amigo meu que é advogado, até foi citado nessa audiência pública, só não vou falar o nome dele porque eu não sei se ele quer que essa tese dele seja colocada assim publicamente, mas ele diz que, segundo a tese dele, é que ele acredita que as empresas não poderiam usar a criptografia forte, ou seja, haveria um dever das empresas sim contribuir com as forças de investigação, com as forças do Estado, mas ao mesmo tempo ele entende que nada impede que os próprios usuários, se quisessem, né? Eles, os usuários, sim, poderiam utilizar os seus mecanismos próprios, os seus softwares próprios, ou seja, você criptografa a mensagem antes e joga ela no WhatsApp, por exemplo. Ou seja, você poderia ter muito bem um plugin, um softwarezinho ali que você baixa e poderia utilizar. O que você acha disso, Diego? É uma questão bem interessante de. Mesmo que menos conveniente, ainda assim há práticas de segurança operacional que permitem comunicação segura via uma plataforma completamente comprometida por ação estatal ou não. E demonstra, eu acho, assim, né, o que existe uma lei universal, que a gente estava falando mais cedo das pessoas votarem ou serem contra um fato técnico evidente. A lei universal aqui é: se no mecanismo de encriptação ponta a ponta, na forma como ele foi concebido, você introduz qualquer adversário, qualquer entidade externa no sistema de comunicação com a possibilidade de interceptar mensagens, você tem um sistema menos seguro. Isso é um fato técnico. Assim. A gente observou na audiência várias posições que são bem fracas, assim, mas na direção de ser a favor de encriptação forte. Acho que o pessoal do Ministério Público que mais defendeu essa tese, até porque eles usam encriptação forte, eles falaram mais de uma vez que usavam criptografia para se comunicar, encriptação forte ponta a ponta, então eles são completamente a favor de encriptação forte, mas também de um mecanismo de acesso exclusivo pelas autoridades. Assim. Então, esse é um argumento muito curioso, porque ele não é um argumento, né? É uma contradição evidente. Assim. Claro. Você defende, não, eu quero encriptação que seja tão forte quanto ela possa ser, mas eu também quero o conteúdo das mensagens interceptadas no canal de comunicação. Então não dá pra defender essas duas coisas. Uma coisa ou outra, não dá pra ganhar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. aí sim existe não é um falso dilema, existe um dilema completo, né? Se você quer a encriptação tão forte quanto ela possa ser, você ainda quer o direito de comunidades, empresas, esforços colaborativos de escrever software criptográfico que seja tão seguro quanto ele possa ser, você está abrindo mão automaticamente de certas formas de investigar crimes, assim, admitindo, né, que uma interferência dessa natureza poderia respingar, ter impacto até na comunicação do próprio judiciário, do Ministério Público, na medida que eles passariam a usar um sistema que foi sabotado de propósito. Então, assim, eu não consigo ver, não consigo tornar compatíveis essas duas posições, né? Ou você tem encriptação forte, sem adversários no canal de comunicação capazes de interceptar mensagens, sem interferências no projeto e operação do protocolo, ou você tem um protocolo sabotado, que foi sabotado para a interceptação de mensagens, mas que não vai impedir novamente acesso à criptografia forte de criminosos minimamente sofisticados. Até porque na medida que essa decisão seja tomada na jurisdição brasileira, tem toneladas de outros países que vão desenvolver seus próprios produtos. Enquanto a Suíça estiver lá, vai existir software criptográfico forte no mundo. O WannaCry é um exemplo muito bom também de que, apesar do jogo ser um pouco invertido, né, a encriptação, no caso do WannaCry, era usado para cometer era a ferramenta tecnológica para se cometer um crime de extorsão, acho que seria a maneira mais simples de tipificar no direito brasileiro. Sim. Eles utilizavam encriptação forte, tinham acesso a bons algoritmos de encriptação forte e boas implementações também para cometer crimes. Então é um resultado, claro, de qualquer ferramenta tecnológica que alcança um objetivo com sucesso, funcionar para os dois lados, tanto de a comunicação sensível de cidadãos que são lícitos, que desenvolvem atividade ilícita, quanto também proteger ou servir de mecanismo para ou de potencializador para cometer outros crimes. Mas se esse debate, de fato, a gente sobreviveu ao debate da encriptação forte, que está começando no Brasil, né, já foi travado em outras instâncias em outros países, o próximo debate é absolutamente natural e talvez seja o debate real, que é até que ponto o Estado tem direito a uma espécie de monopólio da violência no mundo digital, né? Até que ponto o Estado pode comprar uma vulnerabilidade, não notificá-la a uma empresa, agindo aí de maneira contrária ao interesse público, na minha opinião, mas utilizar essa vulnerabilidade para promover investigação ou outros esforços, porque a mesma vulnerabilidade que serve para fazer investigação atacando o dispositivo de alguém serve também para vigilância em massa, assim. Então, eu acho que esse é o debate real, o debate mais difícil, mais turvo, mas que a gente precisa ter, porque ele é uma sequência lógica, natural, do debate sobre encriptação hoje. Se pode existir encriptação forte, o Estado vai querer usar vulnerabilidades na plataforma para recuperar mensagens antes delas serem encriptadas. Quais são os limites da atuação do Estado? Direção. Sim. Antes de passar para o Paulo, eu lembro que eu assisti uma palestra tua lá em Brasília, até aquela palestra lá no IDP. Você coloca que há várias tecnologias, né? Você tem tecnologias que eventualmente são usadas para fins negativos e nem por isso você proíbe essas tecnologias, né? E uma delas é o dinheiro. Os criminosos usam dinheiro e você não proíbe o dinheiro. Ou ainda, criminosos usam carros para fugir da polícia. Você não impede os carros, porque o benefício de você ter carros na sociedade é muito maior do que o malefício ou o efeito negativo que você tem dos bandidos usarem carros. E parece que a criptografia é um pouco isso. Os benefícios são tão maiores de você ter criptografia e os malefícios de um eventual controle seriam tão grandes que não faz sentido você querer controlar isso. É como o Ministério Público diz: não, a gente não é contra a criptografia, a gente só quer colocar um backdoor ali. Mas são incompatíveis realmente, né? De fato, isso é penalizar as ferramentas, né? Ao invés de penalizar os criminosos e combater o crime, é aplicar um paliativo penalizando as ferramentas e todo mundo faz de conta que o Estado está fazendo alguma coisa, assim. Quando na verdade ele está sendo efetivo em coibir ou combater o crime. Por mais que ao interferir com esses mecanismos você termine pegando criminosos que são muito pouco sofisticados, é claro que os criminosos minimamente sofisticados, a gente viu até casos na Lava Jato de utilização de encriptação forte, assim, estava usando o OTR para se comunicar de maneira encriptada. Se não me engano, o núcleo, né? Porque a Lava Jato é uma novela com vários núcleos, assim. Então, o núcleo Sérgio Cabral estava usando o OTR para se comunicar de maneira encriptada. Uhum. Então, criminosos pouco sofisticados que podem ser capturados de uma dezena de formas diferentes, assim, talvez, de fato, continuem usando plataformas inseguras, até porque eles não têm acesso a informação acurada e atualizada. Assim. Já os criminosos que são de interesse, os que são utilizados para justificar esse tipo de medida intrusiva com terroristas e lavagem de dinheiro e tal, supondo, né, a parcela sofisticada desses criminosos, eles com certeza terão segurança operacional melhor do que se espera. Assim. Então, eu gostaria de ver o Estado combatendo crimes, né, não penalizando ferramentas ou controlando ou tentando controlar a internet, supondo que a internet é a origem desses crimes, quando na verdade eles só aparecem via internet porque eles ocorrem na sociedade, portanto vão se manifestar na internet também. Sim, sim. Paulo, quer fazer alguma referência sobre esse assunto? Eu acho sim, algumas coisas, né? O fato de esse final, né? Qual que é o papel do Estado, afinal de contas, né? O Estado deveria usar essas falhas para poder fazer as suas investigações, ou o Estado deveria dedicar os seus esforços justamente a suprir essas falhas, né? A resolver esses problemas de segurança, né? Uhum. Vocês no Segurança Legal, vários episódios já trataram do perigo, né? De o Estado se valer de falhas zero days, de fomentar backdoors, porque quando você tem uma chave mestra, você não consegue garantir de que essa chave mestra vai ficar nas mãos dos bons moços, né? Uhum. Quem tem boas intenções, e o que a gente tem, de novo, né, por dados empíricos, são diversas situações em que a detenção de um grande poder desse tipo levou a abusos, ou situações em que poderia haver um abuso maior, né? Essa discussão a respeito da investigação do ministro Edson Fachin agora mostra isso. Imagina que a BIM pudesse ter uma chave mestra para acessar as comunicações do ministro, né? Isso seria aceitável para a gente coibir a corrupção? Eu acho inaceitável, porque se você tem 11 ministros do STF, ou sei lá, dezenas de ministros de Estado, e a presidência, e prefeitos, todos eles poderem ser sistematicamente investigados, é um problema da forma como a política vai se desenvolver, né? A gente não vai ter um espaço real de debate. Deixa eu só te interromper rapidinho, Paulo. O teu argumento é forte sobre essa coisa do ministro, né? Seria horrível se a BIM pudesse monitorar indistintamente todos os ministros. Agora, eu percebo a força, entendo a força do teu argumento, mas ao mesmo tempo, seria horrível se acontecesse contigo, comigo, com o Diego, com o Vinícius, né? Não é porque o cara é ministro que, né, é tão importante a nossa privacidade quanto a dele, né? E aí é aquela questão da assimetria, né? Vamos trabalhar então com uma criptografia em que o usuário vai habilitar. Isso tem um problema de uma diferença, né? Porque aquilo, até eu coloquei na audiência lá, de certa forma, jocosamente, mas o argumento é esse. Se dependesse da minha mãe liberar a criptografia no dispositivo dela e verificar se está funcionando, ela não ia fazer. Sem dúvida. A pessoa que usa comumente, ela acabaria não utilizando, o que é um risco para as pessoas que precisam utilizar a criptografia, porque elas ficariam marcadas. Então, a criptografia vai ter mais força quando ela for mais disseminada, porque você não consegue distinguir quem está usando porque precisa e quem está usando porque é padrão. Mas, de outra forma, a questão da criptografia sob o comando do usuário, não sob o comando da plataforma, é um pouco do que acontece no WhatsApp, com a criptografia ponta a ponta. Justamente, a criptografia não está no centro, a criptografia não está no servidor apenas. Ela está colocada nos celulares das pessoas. A criptografia acontece nas pontas e não apenas no centro. Por isso que o sistema Signal, né, de criptografia, com todas as suas ferramentas de segurança, né, ele pode ser utilizado em outros programas. Se o WhatsApp resolver abrir mão, outros programas podem implementar, e já o implementa, o Signal por excelência, mas não vai ser o único, e isso vai ser contornável. A questão é, o cidadão pode fazer isso, ou o Estado pode exigir que isso não exista, né? Como que o Estado vai investigar um crime, nessa segunda perspectiva? O Estado tem diversas maneiras de investigar e a gente não admite todas elas, né? A gente não admite que o Estado agrida as pessoas no meio da rua, de qualquer forma. Legalmente, do ponto de vista constitucional, não se admite a tortura, por exemplo, como mecanismo de investigação, né? Então, o Estado tem seus limites em como ele vai investigar. A discussão que está colocada é burlar a criptografia é aceitável ou não é aceitável. A gente tentou colocar, e aí eu vou rememorar aqui agora 2010, né? Estou voltando no tempo aí pelo menos 7 anos. No primeiro semestre de 2010, quando eu trabalhava no Ministério da Justiça, a gente colocou o que seria o parágrafo único do artigo 8º. Se vocês forem culturadigital.br/marcocivil/debate, você vai ter lá na segunda fase o texto da lei. O artigo 8º era: a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Então, se você não tem privacidade, se você não tem liberdade de expressão, acessar a internet é algo menor. A gente tem que ter isso. E no parágrafo único, o exercício do direito à privacidade e à liberdade de expressão autoriza aos usuários da internet a livre opção por medidas de segurança direcionadas a salvaguardar a proteção de dados pessoais e o sigilo das comunicações. É simplesmente uma dinâmica aí, né, uma junção de garantias constitucionais. Privacidade, liberdade de expressão, proteção de dados pessoais e sigilo das comunicações estão expressamente garantidos na Constituição. O Marco Civil simplesmente faria essa junção para o âmbito específico da cultura digital. Esse texto não passou, ele foi retirado já nas rodadas internas da Esplanada, por falta de debate, inclusive. Hoje, talvez, esse tipo de proposição teria uma base maior para ser discutida. E o momento é esse, né? Essa é uma das respostas possíveis. O indivíduo ter o direito de se proteger, e a proteção não é só contra o Estado, né? A proteção é contra qualquer atacante. Mas deixa eu fazer uma provocação usando o argumento de uma pessoa lá do MPF que trouxe um argumento muito forte, né, para essa discussão, inclusive para ti, tá, Diego? Não, é só pro Paulo, isso aí. É que a gente, abre aspas, a gente não comete crimes, fecha aspas. Ou seja, você tem lá pessoas que querem que seja aberta a criptografia, mas não há um risco maior, porque elas não cometem crimes, então elas só vão usar para as coisas... Para as pessoas que cometem crimes. Que tal? Dá pra... Pois é, né? É um argumento totalmente torto, assim, né? Porque ele presume que é possível controlar esse mecanismo de acesso exclusivo apenas dentro da instituição que vai que exigiu a sua introdução, assim, né? Então é um argumento ingênuo até de achar que, não, só porque o Ministério Público ou a Polícia Federal, supondo, né, partindo da suposição de que isso é possível e que essas instituições comportam de maneira absolutamente impecável em todas as suas instâncias e todos os seus funcionários seguem rigorosamente esses princípios, é assumir que por alguma outra vulnerabilidade de controle de acesso dos sistemas computacionais que eles utilizam, esse mecanismo de acesso exclusivo que foi introduzido de propósito, com uma falha de projeto, não vá servir a outros interesses, que às vezes pode ser de outra nação. Então, você pode ter um governo ainda menos democrático que o nosso, que tem interesse de usar esse mecanismo para vigiar seus próprios ativistas, né, os ativistas que lutam contra esse governo na jurisdição dele. Eles podem muito bem tomar controle de parte da infraestrutura de um órgão brasileiro para fazer isso, assim. Ainda, novamente, supondo boa intenção de todos os governos desse planeta, assim, até os não democráticos, tem um mínimo problema logístico. Você precisa de um backdoor para cada órgão de investigação do mundo inteiro, assim. Então, isso é como que se harmoniza esses acessos? Como que o governo russo não abusa o backdoor do governo americano? É simplesmente... Eu não vejo nem como começar a implementar ou projetar algo dessa natureza. Tá, mas aí... Então, fala, Paulo. Esse é o argumento TSE, né? O TSE ele não implementa o voto impresso porque todos os seus funcionários são honestos, então o software também é honesto. Portanto, a gente pode ter eleições eletrônicas. Acho que tem uma outra abordagem aí, Diego, que é relegar a privacidade como se ela fosse um direito apenas para criminosos, né? O sigilo da comunicação só existe para quem faz coisa errada. O argumento do quem não deve, não teme, né? Eu não tenho nada a esconder. Queria, né, que esse pessoal do MPF me mandasse as suas senhas de e-mail. Pode me encaminhar para eu poder publicar, né, senhas de e-mail aí no Twitter, claro, Facebook. Claro. Já que eles não têm nada a esconder, provavelmente dados de cartão de crédito também, né? Dados bancários, né? Quando eles entram no banheiro, eles não devem nem fechar a porta também, né? Porque eles não têm nada a esconder. Tá. Né? É um argumento completamente torto. A questão da privacidade é eu traçar que parte da minha vida é pública, que parte da minha vida é privada, inclusive as partes da minha vida que são completamente ilícitas. Não é porque eu estou fazendo algo errado, porque eu estou fazendo algo certo, que eu quero sigilo das comunicações. Eu quero poder mandar um e-mail para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu chefe, para os meus amigos, para a minha senhora, sem que outras pessoas estejam bisbilhotando isso. Né? Se é 1984, né? Se eu souber que eu estou sendo vigiado o tempo inteiro, e a Lara Scherter, inclusive, desenvolve muito bem esse argumento, a questão da proteção dos dados pessoais não é exclusivamente uma questão de privacidade, é uma questão até de identidade. Você não vai ser você mesmo se você estiver sendo vigiado o tempo inteiro. Você vai estar encenando o tempo inteiro. É, inclusive na telefonia hoje. Por que a gente não tem o maior uso de SMS ou de telefonia para assuntos secretos, para assuntos prioritários? Porque a gente sabe que está sendo vigiado, né? A gente não vai, entretanto, como a internet é distribuída, chegar a esse mesmo efeito. Simplesmente a gente vai jogar as pessoas para a marginalidade. E aí seria um erro do ponto de vista do direito, até para proteger, porque assim, se eu tenho um ambiente seguro onde as comunicações podem se desenvolver, se houver abusos, eu posso punir esses abusos. Se eu estou jogando todo mundo para a marginalidade, tudo é um abuso. E a gente cai numa total seletividade de quem vai ser punido e quem não vai ser punido. Sabe que esse argumento ainda mexe com aquela ideia de que, mais ou menos o que você falou, Paulo, que é a privacidade como um direito de esconder coisas erradas. Ou seja, muitas vezes, que é um pouco um desdobramento dessa ideia do eu não tenho nada a esconder porque eu só faço coisas certas, né? E o direito à privacidade e proteção de dados é muito maior. Você controla o que você bem entender e não só coisas erradas, e não coisas erradas, né? Então é a visão da privacidade e da proteção de dados como direito só de esconder coisas erradas é uma visão também bastante míope do problema, né? Agora tem uma outra questão. Posso levantar só um ponto? Claro, eu acho bem curioso, sim. Claro, as pessoas fazem ou decidem por essas concessões, já eu não tenho nada a esconder, eu sou absolutamente, minhas atividades são todas lícitas, então pode devassar minha vida. As pessoas têm esse hábito, né, de falar assim, minha vida é um livro aberto, pode investigar tudo e etc. Ignorando o fato de que se você investigar profundamente a vida de qualquer pessoa, você vai encontrar evidências de atividade criminosa. Não porque a pessoa está envolvida em crimes, mas porque se o objetivo é punir alguém, você vai encontrar alguma comunicação, algum tipo de planejamento, alguma coisa que pode ser entendida fora de contexto como evidência de atividade criminosa. Claro. Até porque nosso código penal é tão complexo e tão cheio de nuances que muitas coisas podem ser torcidas para virarem a evidência de atividade criminosa. Então, por ter um mínimo de privacidade hoje em dia ao utilizar sistemas computacionais, no mínimo porque você compartilha dados pessoais em plataformas diferentes que nem sempre estão acessíveis a governos, as pessoas tomam esse direito como garantido e não entendem que há um benefício escondido aí, porque ela nunca sofreu um roubo de identidade ou uma violação de íntima de privacidade, ela não observa os benefícios que tecnologias de preservação da privacidade fornecem. Assim, por nunca ter a senha do cartão de crédito recuperado ou capturado por um criminoso porque ela usa TLS, ela acha que a encriptação é inútil. Assim. Só que, na verdade, várias das atividades delas são protegidas por tecnologias dessa natureza ao longo do dia, portanto, ela não observa o benefício. Então, eu gosto de traçar essa analogia com senhas como uma analogia, eu acho que próxima, um mapeamento próximo que as pessoas conseguem entender. Se, de repente, o Estado decidisse que as senhas podem ter, no máximo, 6 caracteres, todas elas, porque talvez a Polícia Federal queira investigar crimes e eles vão ter que fazer um ataque de busca exaustiva no espaço de senhas. Se as senhas todas têm 6 caracteres, seria mais fácil para a polícia entrar em dispositivos que antes estavam inacessíveis, assim. Então, acho que os efeitos são bem parecidos. Observe como seria difícil de fato, garantir que isso era implementado na prática. E observa como soa bizarro e artificial o governo poder estabelecer um limite superior na segurança de sistemas que é conveniente para investigações e para outros interesses do Estado. Então acho que fica imediato qual que seria o dano coletivo a todos, e é o que se está propondo fazer com encriptação. Um último ponto O presidente, o Pavel Durov, que eu acho que é o presidente, CEO, não sei como é que traduz essa coisa em português, ele teve uma manifestação bizarra essa semana, várias manifestações bizarras essa semana, assim, mas voltando àquele ponto de que existe uma espécie de sistema imunológico, né? Na medida que todo mundo encripta informação que é absolutamente inócua e inofensiva, você fornece mensagens ou tráfego, conteúdo de mensagens, que é indistinguível de comunicação realmente sensível. Uhum. Então você protege uma espécie de sistema imunológico global, comunicação que é absolutamente sensível, que o simples fato de se comunicar poderia ser encarado como crime em jurisdições menos democráticas. Uhum. Então ele falou essa semana que é o contrário, assim, que na verdade as pessoas deveriam usar a versão cloud, né, do Telegram, que se não me engano armazena todo o histórico de mensagens nos servidores deles, porque o Telegram não habilita encriptação por padrão. É. Porque ao utilizar a funcionalidade de conversa secreta do Telegram, você está automaticamente marcando aquela comunicação como sensível, portanto, de interesse de estados. Então é um argumento totalmente top também e invertido. É bom derrubar esses argumentos pobres, porque eles às vezes vêm de empresas de tecnologia cujos interesses você não entende completamente. Nessa linha ainda, um exemplo singelo até, que é o que a própria NSA fazia, né, que era analisar os hábitos de navegação das pessoas, né, para tentar encontrar algum acesso a um tipo de pornografia ou alguma coisa assim, que pudesse comprometer a honra ou alguma coisa relacionada com a pessoa, ou seja, ampliar uma vigilância de todo mundo o tempo inteiro pode inclusive permitir que se utilize os seus hábitos de navegação, não só para construir perfis, como as grandes empresas já fazem, mas para tentar impor algum comportamento, tentar chantagear a pessoa, coisas do gênero. Uma última, mais já a gente se encaminhando aqui para o final, sei que todos têm horário aqui, que é uma questão que também me intriga, que é sobre a questão da polícia, né? Ou seja, nesses casos todos que a gente vê o Ministério Público e a polícia dizendo, olha, nós não conseguimos mais investigar crimes, né? E claro, como os crimes também migram para o ambiente digital, é fácil de entender que a polícia, o Ministério Público e as forças de investigação de uma forma geral também precisam obter meios, é natural isso, obter meios de investigação nos ambientes digitais. Agora, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, com o uso do WhatsApp, a polícia sabe exatamente quem ela quer monitorar. Não é uma situação em que a polícia e o Ministério Público não sabe quem monitorar. Ela sabe que tal e tal pessoas estão cometendo um crime, ou há indícios de que elas estão cometendo um crime, e elas gostariam de ter acesso às conversas do WhatsApp. Ora, se a polícia sabe exatamente quem são essas pessoas, eu jogo a bola agora pro Diego, ela não poderia usar outros meios de investigação também? Ou será que é tão impossível para ela investigar crimes digitais sem a abertura da criptografia? Esse ponto é muito interessante. Foi eu acho que o único que levantou esse argumento explicitamente na audiência foi o Nelson Lago, da USP, que ele simplesmente questionou como esses dados seriam utilizados. Porque a gente fala o tempo todo em backdoor, né, e fragilizar a comunicação criptográfica para fins de interceptação e de investigação do Estado. Mas ele fez o seguinte questionamento. Peraí, se o Estado já sabe quem investigar, talvez existam outras formas. Se o Estado não sabe quem investigar e para isso ele precisa de um backdoor de interceptação de mensagens, isso não é investigação criminal, isso é vigilância, isso é outra coisa. Inclusive, provavelmente, atividade ilegal nos termos da lei brasileira. Assim. Então, supondo que o Estado sabe quem investigar, porque tem algum tipo de indício, alguma causa provável para promover investigação contra uma certa pessoa, ele tem que se orientar a coletar evidências nas formas, né, que são possíveis, dadas as limitações da tecnologia. Esse é o meu entendimento. Então, para citar exemplos, né, o Marco Civil, que já teve essa discussão entre privacidade e investigação lá atrás, estabeleceu que metadados são de coleta obrigatória. Então, registros de conexão e registros de mantidos aí por provedores de conexão ou de aplicação, né, tem uma certa confusão sobre o que é cada um deles, mas a priori o Marco Civil estabelece que registros precisam ser coletados e armazenados para fins de investigação ou qualquer que seja a finalidade. Então, metadados são a grande possibilidade aí do Estado conseguir investigar. Se ele sabe que um certo número de telefone utiliza o WhatsApp para se comunicar com outros números de telefone, talvez colocar com a empresa para mapear esse grafo social da atividade criminosa para investigar esses caras seja uma possibilidade. Se ele sabe também qual é esse número de telefone, é perfeitamente possível que a operadora de telefonia consiga determinar qual a localização aproximada dele. Então, busque a apreensão na casa do sujeito para recuperar esse dispositivo e extrair seu conteúdo. Então, tem uma série de possibilidades de investigação que são convenientemente esquecidas nesse debate, como se a única possibilidade de se coletar evidências fosse necessariamente interceptando mensagens em trânsito transmitidas via internet. Quando tem um monte de outras alternativas, várias delas que surgiram como uma espécie de compromisso entre privacidade e possibilidade de investigação, que poderiam ser utilizadas, né? Busca e apreensão de dispositivos, utilizar forense para extrair dados desses dispositivos, metadados que tem um valor enorme. O Pablo Cerdeira mencionou na audiência também um crime especificamente que foi resolvido apenas com metadados, sem conteúdo de mensagens. Foi possível monitorar a ação de cada um dos agentes envolvidos. Era o assassinato de uma juíza, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que demonstra o poder dessas outras ferramentas de investigação, que, a meu ver, são a única possibilidade real para que investigações continuem podendo ser feitas e serem efetivas na presença do uso crescente de tecnologias de proteção da privacidade, tanto por cidadãos lícitos quanto por criminosos. Paulo? Nessa questão dos metadados, né, eu acho que uma coisa que eu preciso pontuar aqui, acho até que na audiência não ficou tão claro, porque já era uma extrapolação muito grande do que estava sendo debatido lá, mas a gente deveria hoje, né, ao meu ver, estou aqui impondo uma regra aí, eu acho que a gente deveria estar debatendo a proteção dos metadados. Né? Já com um atraso, porque foi o grande escândalo, né, que o Snowden denunciou, envolve o acesso inadvertido e monitoramento de metadados. Né? A monitoramento, primeiro, né? A vigilância. Primeiro. Isso, a vigilância por metadados, ela é mais barata e mais eficiente. Porque você tem que ouvir uma conversa, decodificar essa conversa, interpretar essa conversa e relacionar com outras conversas leva tempo, usa recurso. Como o Diego colocou, se você consegue traçar uma constância, uma frequência de conexão entre duas pessoas por meio desses metadados, isso é muito mais eficiente. Você não precisa ouvir o que as pessoas estão falando. Se você souber a hora, o momento, a geolocalização, enfim, a frequência com que essas pessoas entram em contato, você consegue traçar padrões muito interessantes, muito informativos, e inclusive as pessoas que não têm nada a esconder, que se acham não tendo nada a esconder, elas servem no mínimo como padrão de normalidade, justamente para você detectar quem está fora da normalidade. Esse tipo de debate já poderia ter amadurecido desde 2013, mas a gente não pode deixar de esquecer que nem mesmo a nossa ex-presidenta, que foi alvo de investigação, passou a se cuidar, né? O episódio, eu sempre gosto de lembrar com uma total tristeza, mas o episódio da interceptação da ligação da Dilma para o ex-presidente Lula é um absurdo, né? Pegar um telefone celular normal e pedir para ligar para uma pessoa normalmente, como se ela não tivesse sido pessoalmente alvo de uma investigação, né, de um monitoramento de espionagem internacional. É. Esse tipo de coisa a gente tem que ter em mente com relação aos argumentos, né? O Diego tem colocado muito bem aí o debate ao argumento, de a gente desconstruir os argumentos, apontar onde eles são fracos, inclusive porque eles voltam em termos de projetos de lei. Né? O debate de proibição da criptografia já existiu nos Estados Unidos há mais de uma década, e a gente precisa sempre alimentar armas para desconstruir esse tipo de argumento. É, e não bater num senador que propõe um projeto de lei. No Brasil ficou muito conhecido, né, a Lei Azeredo, que envolveu muitos dos debates que estão aí de novo. A gente gastou muita energia debatendo a pessoa, debatendo o texto do projeto, e acho que a gente deveria se focar nos argumentos. Né? Um ponto aí que é interessante com relação a um argumento, por exemplo. Na telefonia, onde tem interceptação, e ela existe, ela é desenvolvida, mesmo com abusos, enfim, o conteúdo telefônico, o áudio, ele é fechado, né? ele é etéreo. Uma vez que você falou, se não há gravação, o conteúdo ele se esvai literalmente pelo ar. Na internet é diferente, né? O conteúdo, por padrão, ele é armazenável, nem que seja no computador emissor ou no computador de destino. Então, na verdade, o que precisa para fazer essa conexão são os metadados, né? O conteúdo já existe. O que você precisa saber é de onde ele veio, né? Quando ele veio. Então, por isso que eu insisto aí na questão da proteção dos metadados. E um último ponto para fortalecer um argumento aí que o Diego colocou a respeito da falta, no caso da Inglaterra, mas eu estenderia isso para toda a configuração dos chamados cinco olhos, né? O Five Eyes, que é um convênio entre Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Inglaterra, em que no 11 de setembro há relatos, eu me lembro do relato do livro do Steven Johnson, né, que ele vai falar de onde vêm as boas ideias. Ele vai dizer que o que faltou para o monitoramento do 11 de setembro dar certo foi uma abertura para comunicação dentro das forças de segurança dos Estados Unidos. Porque você tinha dois pedaços de informação, um a respeito de um sujeito que estava no avião e outro a respeito do que ele andava comprando, que só faltou fazer a conexão. Dois agentes de segurança tentaram apontar esse risco, mas como não havia comunicação entre eles, foram dois riscos pequenos e que foram descartados. Se fossem reunidos, você conseguiria processar isso. A questão, ao meu ver, é menos de o que a polícia consegue coletar e mais de o que a polícia consegue fazer com os dados que ela coleta. E a gente não tem investimento em inteligência, a gente não tem investimento em recursos humanos, nem mesmo em recursos tecnológicos por parte da polícia, no âmbito legal. Isso muito bem poderia ser feito. Eu não sou nada contrário a investir dinheiro na polícia, pegar ela se capacite, consiga fazer as investigações, entenda do que ela está falando, porque, assim, não sei se o que a gente viu na audiência do STF foi o melhor que a gente tem na Polícia Federal ou no Ministério Público Federal. Mas, assim, com todo o respeito, acho que a gente precisa, com a grandeza que o país tem, a gente precisa ter gente mais bem qualificada, pelo menos para expor o conhecimento que tem. O que a gente viu lá foram argumentações muito fracas para pessoas que querem ter acesso irrestrito, né, dentro das restrições, querem ter chave mestra para acessar os conteúdos e os metadados das comunicações de todo mundo no Brasil. Certo. Pessoal, eu gostaria de continuar conversando mais com vocês aqui. Até tinha alguns outros assuntos para colocar, mas o tempo... não temos muito tempo, então vamos ter que ir terminando aqui, pessoal. Vou deixar aqui um minutinho aqui para cada um para se despedir. De repente, falar uma coisa que não conseguiu falar para todos, né? Começando pelo Diego. Bem, Diego? Eu agradeço novamente o convite, né? Eu acho sempre muito instrutivo, muito interessante conversar com vocês sobre esses assuntos. Na nossa pauta aqui, né, eu estou observando para ver se não faltou nenhuma questão a ser tratada. Uma coisa que eu tenho insistido bastante é que o que as pessoas estão chamando, o que o STF chamou na chamada para audiência pública de encriptação, criptografia ponta a ponta, é encriptação forte, né? Quando você projeta um sistema criptográfico, o objetivo é exatamente eliminar a possibilidade de interceptação no canal de comunicação, é proteger um canal de comunicação para trafegar informação sensível ou não, sem influência externa de adversários. Então, quando as pessoas reclamam que a encriptação não está dificultando certas formas de se fazer investigação, bem, a encriptação está fazendo seu papel. É esse papel determinado nos livros-texto, nos artigos científicos, no debate técnico, é exatamente esse, não permitir que um adversário, seja ele qual for, seja qual for sua intenção, de interceptar mensagens no canal de comunicação. Então é perfeitamente legítimo que um operador de um serviço se veja como adversário de uma técnica criptográfica e projete um serviço, um mecanismo de comunicação para que as chaves fiquem disponíveis apenas nas pontas, permitindo a recuperação das mensagens apenas nas pontas, porque é lá também que há o registro das mensagens em claro, então isso sempre seria possível. Então o foco central do meu argumento, meu argumento central nesse debate é que a sociedade deve ter direito a criptografia ou encriptação que seja tão forte quanto aquela acessível aos criminosos, porque ela sempre vai estar acessível a criminosos que são minimamente sofisticados, e a gente precisa de tecnologias de preservação da privacidade, até para nos proteger desses criminosos. Isso quer dizer que qualquer sistema criptográfico no mundo lá fora é seguro, não foi sabotado por pressão de outros governos? Não. Vocês receberam uma pergunta especificamente aqui, né, de que uma tese de que esse sistema do WhatsApp, desses aplicativos em geral, certamente tem uma espécie de backdoor inserido pela empresa, porque isso é compatível com o modelo de negócio da empresa ou com pressões governamentais que eles recebem, essas empresas recebem em suas jurisdições. Mas a gente consegue até certo ponto investigar via engenharia reversa a presença desses backdoors. A comunidade técnica se orienta a investigar bastante esses aplicativos que são de uso dual, né? Coletivo, de uso popular, né? Porque tem uma certa recompensa aí embutida. Se você descobre uma vulnerabilidade grave, um backdoor em um desses aplicativos, você tem fama e glória instantâneas, assim. Você vai ser celebrado pela comunidade técnica como tendo um resultado técnico absolutamente fascinante e importante para fortalecimento de sistemas. Então, existe muita gente investigando esses aplicativos todo o tempo. No começo do, não sei se foi no final do ano passado, teve até um carinha de Berkeley que achou um possível caso onde o WhatsApp fazia uma troca de chaves de um dispositivo que estava offline e poderia, sim, em circunstâncias muito específicas, receber mensagens sobre uma chave diferente de um certo usuário. Assim. E na época ficou todo mundo acusando que o WhatsApp tinha um backdoor, o The Guardian fez uma cobertura bem sensacionalista do caso. Isso ilustra como a comunidade técnica investiga essas questões, investiga por engenharia reversa o funcionamento desses aplicativos e torna a questão pública quando, de fato, alguma coisa, algum comportamento estranho é detectado. Então, não dá para afirmar que todos os sistemas que a gente utiliza, todos os sistemas criptográficos, não têm falhas de projeto embutidas, porque eles servem aos mais diversos interesses, mas dá para argumentar que é possível fazer uma investigação, uma espécie de uma auditoria mínima nesses sistemas para eliminar possibilidades muito simples de implementar esse tipo de backdoor. Lembrando que tem outros mecanismos, né, outros aplicativos que, inclusive, eu recomendo muito mais fortemente seu uso, como o Signal, que tem todo o código-fonte publicado, não só do cliente, mas também do servidor, e permite a qualquer pessoa se apoderar desse conjunto de software, fazer adaptações e rodar sua própria instalação independente do aplicativo para ter lá um círculo ainda mais privado de comunicação com os seus próximos, que vai estar muito longe até dos operadores do serviço oficial, digamos assim, né? Já que ele é um espaço comunitário, o mais comunitário, não é exatamente uma empresa que visa o lucro, mas você ter um círculo lá, uma possibilidade de se comunicar de maneira ainda mais privativa que o serviço oficial. Então, eu torço para que a gente saia logo dessa fase coletivista da internet, onde todo mundo acha que tem direito a observar a vida de todo mundo e todo mundo se sente no dever ou na obrigação de compartilhar o máximo de sua vida, e a gente caminha na direção de uma internet mais privativa, onde florescem serviços e tecnologias que preservam a privacidade e garantias individuais de liberdade de expressão e proteção da vida íntima. E você, Paulo Renan, o que você tem para colocar aí para o nosso encerramento? Dando até uma continuidade ao que o Diego estava falando, o próprio Estado, né, ele tem se colocado como um Estado glutão, né, um Estado faminto por recolher cada vez mais dados. E uma outra possibilidade seria a gente pensar num Estado com uma postura gourmet, né, um Estado que vai naquele ponto, naquele aspecto, que vai recolher cada vez menos coisas e que vai recolher unicamente o que for estritamente necessário para poder realizar o seu trabalho, no caso, de investigação. Essa terminologia não é minha, né? De um estudioso de privacidade, mas a ideia é porque se o Estado trabalha massivamente, se o Estado trabalha recolhendo sistematicamente os dados de todo mundo, e na maioria das vezes de pessoas inocentes para aquele crime que está sendo investigado, ele está violando direitos, né? E no Estado democrático de direito, num padrão de um Estado que respeita garantias fundamentais, não faz sentido que ele seja o primeiro a violar os direitos para poder supostamente assegurar um direito individual, um direito subjetivo que tenha sido violado, né? Seria uma contradição na postura do próprio Estado. E um dos aspectos aí que eu queria pontuar, só para abrir até para um próximo debate, é a questão da neutralidade, né? O Estado está se voltando aí para o debate da criptografia, a questão dos bloqueios, é um dos debates que está colocado, mas a tecnologia ela vai estar sempre na frente, o Estado não pode ficar apenas correndo atrás dos debates. Um dos pontos em que o Brasil se colocou na frente foi o debate da neutralidade de rede, colocando ela como um princípio jurídico, né, trazendo a discussão tecnológica para os termos do direito, uhum. E a gente tem essa previsão no Marco Civil da Internet, textualizada, a gente tem ela assegurada em texto também num decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet, dito lá o que é neutralidade. Falta agora a gente implementar esse critério de lícito e ilícito, né, que está colocado. E esse é um debate que vai acontecer e que tem uma ligação com a criptografia, com a proteção do sigilo das comunicações de maneira geral, porque em algumas maneiras de inspeção profunda de pacotes, você vai ter que violar a neutralidade, quer dizer, quem está transmitindo os dados, a infraestrutura, vai precisar bisbilhotar quais são esses pacotes para poder interferir nesse tipo de comunicação, para eventualmente bloquear uma criptografia ou, no caso, para bloquear o WhatsApp, né? A gente tem aí já abre para o debate de tarifa zero, né? Uhum. O zero rating, diversos outros debates próprios da neutralidade, mas tem a ver também com a questão da criptografia, tem até a ver, para a gente abrir para outros debates, por uma questão de tarifação, né? De taxação, de tributação. Se eu for tributar uma transferência de Bitcoin, por exemplo, eu vou ter que saber o que está sendo transferido. Os debates ficam muito em aberto, a questão da criptografia é uma parte micro desse universo, né? E é importante até levar o Marco Civil a sério nisso aí. O debate é maior do que o Brasil, o debate é maior do que esse momento, e a gente precisa levar esse debate a sério, né? Não dá para tratar como se fosse a partir da minha experiência como policial, ou como advogado, ou como usuário da internet. Eu acho que o STF fez muito bem em abrir essa audiência para a gente poder ter todos esses discursos aí que estão circulando colocados. E eu sou otimista, acho que a decisão, por ter se aberto para todas essas visões, acho que ela vai ter, ainda que não seja o posicionamento mais correto, na minha opinião, uhum. Ela vai abordar todos os argumentos que foram colocados. Ah, queria também só agradecer, né, novamente o convite, é sempre um prazer poder participar aqui do Segurança Legal, ouço frequentemente para poder me manter atualizado. É bom também poder contribuir um pouquinho que seja aí para esse debate tão rico aí de toda a cultura digital com esses aspectos pontuais muito importantes de segurança e do direito. Tá, perfeito. Diego, valeu pela tua disponibilidade, cara. Obrigadão por gravar de novo com a gente. Tá? E gravaremos mais vezes, não precisa nem te falar, né? Sim, até a próxima. Eu sempre agradeço a... fortemente o convite, é muito legal participar com vocês, e tenham uma ótima semana, né? Até o próximo debate, vamos torcer para que ele seja mais, menos óbvio e natural, pelo menos para a gente, né? Um sucesso da audiência, acho que foi mostrar para os ministros que a questão é aparentemente mais complexa, assim, né? Eles admitiram isso várias vezes, então vamos torcer para que os próximos sejam mais debates reais e menos fabricados. Sim, perfeito, tranquilo. Ok, então, muito obrigado ao Diego Aranha e ao Paulo Renato por participarem conosco desse episódio. E a gente vai ter bastante pano para manga ainda, além dessas questões relacionadas a criptografar ou não, nós teremos questões dos metadados que o Paulo Renato levantou aí, e também a questão da invasão das próprias plataformas pelo Estado. Né? Teremos uhum. mais assunto aí para vários outros episódios de Segurança Legal. Então, eu deixo aqui meu abraço aos nossos ouvintes e até a próxima. Até a próxima.